Agora na Jovem Pan, Espaço de Inutilidade Pública, com Felipe Xavier e Paulo Bonfá. Atenção, faz-se neste momento cadeia nacional de segurança máxima para a transmissão do pronunciamento carnavalesco do excelentíssimo senhor mestre sala e porta-bandeira, Homem Cueca. E aí, mano, certo? Vocês que estão em casa, no aconchego do lar, pai e tal, devem de saber que todo ano a gente reunimos camarada pra comemorar o carnaval, certo? Por causa que o carnaval, que é uma das poucas formas de expressão que permite que a gente que usamos cueca na cabeça não seja discriminado, tá ligado? Mas nos últimos anos, a avenida só tem playboy, certo? E os caras só ouvem samba. É só os feinhos, só os filhinhos de papai, os paquitos com as vagabundas, outras nós e pá. E a gente, manos, ficamos na sarjeta com os cachorros vira-lata trepando na nossa perna, certo? Por isso, nesse ano, nós contamos com a sua ajuda pra pelo menos remover o samba. Basta depositar R$100 na conta que aparece na tela e enviar 2 passes escolar pra caixa postal 171 escrevendo no envelope. Promoção Carnaval Sem Samba. E daí fica na moral, falou? Pode cortar. Desfaz-se, neste momento, cadeia nacional de segurança máxima para a transmissão do pronunciamento carnavalesco do excelentíssimo senhor mestre sala e porta-bandeira, Homem Cueca.